Louvado seja Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, ao pastor da igreja, nosso companheiro, pastor Celso. Deus lhe abençoe. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado por essas duas noites estar sendo o ministrante da palavra de Deus aos vossos corações. Quero agradecer ao companheiro, o irmão Jairo, que me trouxe da cidade de Londrina, e amanhã ele me conduz ao aeroporto para retornar a São Paulo. Amanhã eu prego na cidade de Taubaté. Está tendo encerramento de uma das extensões dos Gideões Missionários da última hora. Amanhã à noite eu faço o encerramento do evento. Quero agradecer ao Moisés, Paulo Moisés. Obrigado, viu? Continue com essa simpatia, que você é uma pessoa de Deus para essa geração. E Deus abençoe a igreja de modo geral. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Eu estava orando ao Senhor esta tarde, buscando da parte de Deus uma revelação para não fazer nada distante daquilo que o Senhor ordena. E recebi de Deus uma orientação espiritual. E ele disse: a sua mensagem que você vai ministrar esta noite será no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada e reverenciar a poderosa palavra que traz perdão e vida eterna para aqueles que assim crerem. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 16, versículo de número 33. O som está subindo aqui. Glória a Deus. Que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Eu vou contar até três e vocês lê todos juntos em um só coro. Um, dois, três, leiam. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ele: o mundo já está vencido. Amém? Podeis tomar assento. Deus abençoe o Cláudio, o Valdisson, o seu companheiro que está me acompanhando nessa trajetória, aos galileus. Muito obrigado pela vida de vocês e muito sucesso Deus tem preparado para vocês. Amém? Deus abençoe. Capítulo 16 e o versículo 33 do Evangelho de João é uma das mensagens mais positiva que o crente pode emprestar a sua audição para ouvir dos lábios de Jesus. Eu quero pregar sobre cinco mundos que Jesus venceu. Faz em torno para mim, mais voz eu acho no microfone. Cinco mundos que Jesus venceu. Obrigado. Agora estou falando. Esse texto, ele é um texto exemplar. Estamos vivendo uma corrida espiritual em busca de sucesso. Cada ser humano, ele nasce com seu sistema para vencer. A primeira balsa que conduz a vida do ser humano, eu coloco numa linguagem figurativa, a balsa é o que faz o transporte de ligação quando não existe via terrestre para imigrar em outra cidade. Tem que se ter uma balsa para colocar os carros, os automóveis e em cima, e ela o conduz a imigrar na cidade. E a criança, uma vez nascida, ela vence o sistema da criação e nasce ao mundo, passa a ser criada bem protegida. O seu pai e a sua mãe vai dar toda a formalidade educacional para que esta criança seja dotada e modulada em caráter. O nosso futuro dita o caráter da personalidade do passado. Nós somos uma cópia daquilo que as pessoas, nossos pais, nos criaram. Embora que, às vezes, os seres humanos, eles têm tendência ou tendem para caminhos que os seus pais nunca trilharam. Por exemplo, se você pesquisar a vida de Arão, você percebe que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, não era como Arão. Então Arão foi um tipo de pai decepcionado com seus filhos. Se você procurar a vida do sacerdote ali, um homem que eu preguei muito tempo contra ele, descobri que ele não é tudo aquilo que eu preguei. Eu detonava ele. A minha mensagem era uma bomba contra ele. E eu descobri que ali ele criou seus filhos na casa de Deus, na presença de Deus, na igreja. E o sonho do pai é que o filho siga aquilo que ele acha que é muito bom para o Senhor. E Ofni e Finéias, eles depravaram a casa do Senhor e decepcionaram o seu pai ali, e fizeram com que a arca da aliança fosse arrebatada pelas mãos dos filisteus da casa de Israel. Se você olhar dentro da Bíblia, você percebe um dos maiores profetas também passando pela decepção familiar. Por exemplo, parece um castigo, profeta Samuel. Na velhice do profeta Samuel, quando Israel exigiu que ele resignasse o seu ministério, ele, antes de tomar uma atitude trágica, ele coloca seus dois filhos para reger a casa do Senhor. E Deus aparece para ele e repreende duramente, dizendo: eu não quero seus filhos na frente da minha casa. E eu quero dizer a você que não é o povo que vai desconsagrar você. A única pessoa que pode arrancar o seu ministério sou eu. E aquilo que eu entreguei a você, você vai levar até a tumba, até a morte. Ninguém vai tomar o seu ministério. Amém? Então as pessoas, 80% são aquilo que ensinam, mas 20% não é. Ofni e Finéias, Nadab e Abiú e outras pessoas. Por exemplo, os filhos de Davi, que decepcionaram. Absalão arranca o pai do trono. Absalão manda matar o irmão Aminon. Aminon é aquele irmão que estuprou a própria irmã dentro de casa, se fingindo de doente. Mandou que ela fizesse um bolo assado, e quando ela leva no seu quarto, ela abusa dela sexualmente. E os filhos, às vezes, não é uma cópia original dos seus pais. Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem, de uma mulher simples e humilde, e de um carpinteiro dotado de autoconhecimento. Carpinteiro tal que fazia móveis para toda a região, principalmente para o palácio real dos grandes Herodes e dos príncipes. Jesus Cristo, ele nasce, e a Bíblia conta o nascimento relâmpago, rápido e objetivo. Depois a Bíblia apresenta Jesus sendo apresentado por Simeão no ato profético da palavra do Senhor, e o Senhor despede Simeão em paz, porque era uma profecia das promessas. Aí a Bíblia cria-se agora o que se chama período de apagão. Aí aparece Jesus na idade de 12 anos, depois que seus pais se esqueceram, sofreram um lampejo de amnésia momentânea, e ele fica no templo discutindo e interpretando a lei de Deus junto com os doutores e respondendo à altura aos fariseus. Depois de 12 anos, some-se toda a história. É necessário agora que Deus imprima um ritmo humano nele. Então ele passa pela fase da puberdade, da adolescência, ele entra na fase juvenil, aí migra na fase jovial, passa a ser um jovem, e até os seus 30 anos não se fala dele. Seu primo João Batista, considerado o louco da Judéia, aquele que se vestia de pele de camelo e tinha um cinto cingido sobre os seus ombros, e que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, e que era um profeta ousado e determinado, aguardava o seu primo Jesus Cristo encontrá-lo na margem do Jordão. João Batista batizava com água para arrependimento de pecado, e era uma palavra dura. Pensa no pregador marreta dura. E a mensagem dele era segura. João Batista, ele carregava uma marca chamada a ousadia de Elias. Diz a Bíblia que quando o anjo Gabriel desceu na casa de Zacarias e da sua mãe Isabel, que significa Elizabeth, disse a Zacarias: e ele nascerá na virtude de Elias e virá na virtude de Elias, e será cheio do Espírito Santo e vai converter os pais aos filhos e os filhos aos pais, e Israel aos pés do Senhor. Então João Batista, ele recebe a visita, ou sua mãe recebe a visita de Maria, quando está grávida, e diz a Bíblia que ele salta do ventre da mãe. Na mortandade das crianças, algumas pessoas passaram a escapar por Deus. Jesus foi conduzido pelo anjo do Senhor, mandando José levar para o Egito. João Batista é conduzido para o deserto da Judéia, onde estava o tetraca, o grande Herodes. Natanael é aquele que foi sucumbido e escondido debaixo da figueira e aparece na chamada ministerial no Evangelho de João, no capítulo 1. Ora, quando Jesus completa seus 30 anos, aí agora abre-se uma comporta. Depois de tanto tempo chamado período de apagão, eu posso inflamar e dizer 18 anos de apagão, agora aparece Jesus Cristo caminhando para o Jordão. João Batista, seu primo, já tinha uma igreja. Igreja tal que entre os que seguiam João Batista se chamava André, que é irmão de Pedro, o qual, quando aceita a Cristo e o ministério, pede permissão a João para deixar a igreja de João, ou seja, o ministério batismal de Batista, e passa a seguir o ministério do Nazareno da Galileia, e ele ganha seu irmão Pedro para Jesus. A Bíblia diz que quando João está batizando, dizendo: raça de víbora, arrependei-vos dos seus pecados, pois o machado já está posto sobre a raiz, e eis que eu vos prego que um dia virá um antes de mim, que é mais poderoso do que eu. Eu, João, não sou digno sequer de desatar as correias de suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João acabou de narrar essas palavras, Jesus aponta nas margens do Rio Jordão. E quando Jesus, encaminhando o seu coração, arde, e ele se aproxima das águas, coloca o pé na água do Jordão, Jesus se levanta das águas do Rio Jordão. A Bíblia diz que depois de 400 anos que Deus não falava mais com o homem na terra, os céus se abriram e o Espírito de Deus vem descendo em forma corpórea de pomba. Eu quero lhe fazer uma pergunta: será que você acredita que o Espírito de Deus está manifestado nesse culto aqui hoje? Se você acredita, levante a mão e dê um glória para o Senhor. Jesus é batizado com o Espírito Santo. E quando Jesus é batizado, Deus se levanta do trono, Deus Pai. E o Pai dá um brado dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Estes vocês podem ouvir a sua voz. A partir deste momento, Jesus vence o primeiro mundo, chamado mundo natural. Jesus nasce e a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, cresceu em graça e cresceu em sabedoria. O segundo mundo que Jesus vence é chamado mundo espiritual. saindo das margens do rio Jordão, o Espírito impele Jesus para o deserto. E diz a Bíblia, e conduzido pelo Espírito Santo, Jesus foi ao deserto orar e jejuar. Jesus foi fazer aquilo que Moisés fez. Jesus foi fazer aquilo que Elias fez, pois é o terceiro homem categoricamente na Bíblia Sagrada que consegue ficar 40 dias e 40 noites jejuando e orando. E diz a Bíblia, e acabando Jesus de jejuar e orar, aparece aquele que é estranho, Abaddon, Apolion, Satanás, o iníquo, o diabo, o do inferno. E quando ele aparece para tentar. Três vezes na Bíblia o diabo aparece pessoalmente. Depois disso, ele só há de aparecer na grande tribulação. A primeira vez ele foi no jardim do Éden, porque era caso de vida ou morte. Ele apareceu para resolver o destino da humanidade. A segunda vez ele aparece para Jó, porque era o homem mais justo da terra. E a terceira vez ele aparece para Moisés e para Jesus, para destruir a salvação, que é um projeto de Deus. Quando Jesus acaba de jejuar, ele oferece uma proposta dizendo: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus disse para ele: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o Silvestre dizendo que é profeta, e tu tem coragem de dizer que é maior, que João é maior do que nós todos? Aí Jesus chama os demais e diz: lembrai-vos, no dia em que vocês foram rebardados pelos fariseus, e os fariseus disseram: Jesus batiza mais do que João, embora que Jesus nunca batizou ninguém nas águas, mas os seus discípulos, a humildade de João é o caráter de ser maior. Os discípulos não tinham humildade até depois da morte. Jesus parece que eu estou vendo quando ele disse: lembra quando João levantou a mão e disse: eu não sou o dono da noiva, mas ele é o dono da noiva, importa que ele cresça e que eu diminua. João professou o caráter da sociedade na face da terra. Eu quero dizer à senhora, eu quero dizer ao senhor: se você canta bem, pode dar glória. A glória não é sua, é para Deus. Se você prega bem, nunca levante o seu nariz. Você não passa de ser um vaso que por Deus é enchido, revestido, tomado, possuído, levantado, o qual Deus vai usar. Você não passa de ser um instrumento dos quais o Senhor vai usar. Existem pessoas que têm facilidade de se gloriar pelo que é. Existem pessoas que têm uma mente medíocre, uma mente pobre, infantil, que tem coragem de se gloriar pelo que Deus está lhe dando. Tudo isto aqui passa, casa passa, carro passa, móvel passa, avião passa, tudo vai passar, mas as promessas não passam. Se você está aqui hoje, não é pelos seus pés. Se você está aqui hoje, não é pelo seu coração. Se você está aqui hoje, é porque Jesus travou uma luta na porta da tua casa. Pela vontade do diabo, você não viria aqui hoje. Talvez você nem imagina, mas lá no inferno o diabo levantou uma reunião e convocou milhares de demônios para impedir o resultado da tua vitória aqui hoje. É por isso que você entrou com dor de cabeça, é por isso que você entrou com dor de barriga, é por isso que você entrou triste, chorando, e não tem coragem de adorar. O diabo quer te calar, mas segura, inferno, porque nesta noite Deus está preparando a poderosa sobrenatural. Deus vai mandar. Terceira fase do ministério social de Jesus é chamada fase da explosão. As obras que ele fazia fez a diferença. Jesus conseguiu fazer coisas que os fariseus nunca fizeram. Jesus visitava a casa de pobres. Os fariseus não gostavam de pobre, porque ele dizia que ser pobre era um sinal de maldição. Jesus colocava a mão nos leprosos. Os fariseus nunca encostaram no leproso, porque a lepra no Antigo Testamento era um ato de castigo eterno, o qual você tocando no leproso, você se tornava imundo. Jesus quebra esta barreira socialmente. E ele coloca todo mundo na mesma cadeira, senta, desde os grandes aos pequenos. E ele não olha com diferença, ele não olha com nojo, ele não olha com as erixas, não. Ele olha com semblante de igualdade e faz com que todos sejam participantes do que ele quer. Então Jesus vence o mundo social. Igrejas no Brasil que não faz obra social são igrejas que estão manca e aleijada. Elas trabalham de um lado e se esquecem do outro. Jesus trabalhou dos dois lados, lado humano e o lado espiritual. Agora eu quero chamar na responsabilidade você. Eu quero falar sobre o quarto mundo que Jesus venceu. Se chama mundo político. Talvez você me diga, Jesus era político? Não. A maneira de pregar ou ser um pregador já é fazer política. O que é ser político? É passar ideias cintilantes ou ideias sintéticas que alguém vem adquirir, repensar, entender e dar um voto de confiança. É ser político. Qual é a arte de um pregador? Pregar, além de ser um dom, é uma arte. É uma maneira de você passar a palavra de raciocínio, o qual dentro de 15, 40, 50 minutos, seres humanos que creem na palavra de Deus bem pregada, ele vai assimilar e reconstruir todos os seus sentimentos. É chamada política espiritual. Mas não é essa política espiritual, nem política natural que eu estou falando. Eu quero falar que Jesus pagou imposto pelo ministério dele na terra. As pessoas sempre perguntam, pastor, por que era que Jesus chamou 12 homens? Talvez você nunca imaginou. Ele não podia ter chamado 10, poderia. Ele não podia ter chamado 13, poderia. Ele não poderia ter chamado 20 qualidades, poderia. E por que 12? Porque 12 ele estava dando um culto de ação de graça todo dia ao Pai, por aquilo que o Pai exigiu de Israel. 12 pedras, 12 tribos, 12 príncipes, 12 cabeças, 12 impérios. Isso era um ato de agradecer. Então ele poderia revolucionar o mundo só ele e mais alguém, mais um ou mais dois. Mas ele resolve dar ao Pai um dízimo daquilo que o Pai fez em gratidão pela lei. Então ele resolve chamar o primeiro, que é chamado de André. Quem era André? André era irmão de Pedro. André era simplesmente um empregado de Pedro. Pedro não era um pobre, né, que as pessoas andam dizendo que Pedro, por não ter estudo, era pobre. As pessoas devem entender que Pedro era pescador e a pesca afastava os seres humanos de estar na escola. Mas a pesca, na época, dava uma dinheirama que você não imagina. Pedro era alguém que tinha muito, mas não sabia equilibrar o que tinha. Aí Jesus vai e ganha André. André foi ganho exatamente no dia em que o pastor de André, que era chamado João Batista, todo dia João dizia, vai chegar perto de mim alguém que é mais poderoso do que eu. Você crê, André? Até que André ficou meio arregalado, dizendo, eu tô doido para conhecer quem é esse cara que é mais poderoso que tu, porque eu nunca vi ninguém pregar mais do que tu. Aí quando Jesus aparece na base do Jordão, que João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André pediu licença a João e disse, eu posso agora ficar no ministério daquele lá, o cara arrebenta. João disse, como João não tinha divisão, João disse, segue ele. Aí André foi e seguiu Jesus. Só que André gostou tanto do ministério de Jesus, que André disse, o senhor não quer salvar meu irmão Pedrão também não, o chefe da pesca, vai dizimar bem. Eu imagino. Jesus disse, lógico que eu quero. Aí André levou Jesus até o barco. Está lá Pedro jogando a rede. Aí Jesus só deu um grito, Simão Pedro! E levantou a cabeça e disse, eita! André, quem é? André disse, é Jesus, aquele que os profetas falou. Simão, tu não serás mais pescador de peixe, mas agora eu te chamo para pescar muitas almas e muitos homens na face da terra. Aí Jesus chama Pedro. Quando Jesus está saindo da beira do mar da Galileia, Jesus encontra nas mediações de Cafarnaum Filipe. Quem era Filipe? Filipe era o matemático do rei Herodes. Era um homem que tinha ciência física. Aí Jesus chama Filipe, Filipe, me segue e seja pescador de homem. Aí Filipe conversa com André e pergunta, André, como que é esse negócio? Como foi que tu conseguiu ganhar teu irmão Pedro? André disse, eu chamei Jesus para chamar ele. Jesus chamou e Pedro veio. Aí Filipe tinha um amigo cujo nome se chamava Natanael. Era o melhor amigo de Filipe. Natanael era filósofo, professor da Universidade de Fariseu. Natanael era um homem que sofria traumas do passado. Na época que mandaram matar as crianças, mataram sua mãe, mataram seu pai, e a sua mãe escondeu ele debaixo da figueira. E segundo a história diz que a mãe de Filipe, a família de Filipe, terminou de criar Natanael. É por isso que quando Filipe saiu gritando, Filipe olhou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor tem coragem de salvar também meu amigo? amigo e fazer dele pescador de homens. Jesus disse, cadê ele? Aí como Natanael era um filósofo chato, um cara bem reservado, bem de longe, aí você percebe que Filipe grita antes de bater na porta. Filipe vai gritando na avenida: Natanael! Natanael! Natanael escova seu dente, coloca sua roupa, sai debaixo da figueira, porque o segredo da figueira só quem sabia era Natanael, pai, a mãe e Filipe. Mas ninguém sabia. E naquela época, voto de amizade era real. Se eu te contasse o negócio, você não contava pra ninguém, moço. Se você me contasse, eu não contava pra ninguém. Isso valia. Filipe guardou segredo até a morte, nunca contou. Aí quando Jesus se aproxima, Filipe está dizendo: Natanael, Natanael, como se dissesse: sai depressa antes que o povo descubra onde é que tu está morando, homem. Quando Natanael sai, Jesus olha para ele e diz: ei, sai, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Filipe diz: Natanael, esse aí é aquele a quem Moisés escreveu e os profetas falou. Natanael olhou para Jesus e disse: de onde é que tu me conheces? De onde é que tu sabe a minha história? Porque é quem foi que te disse que eu sou um verdadeiro israelita? Isso aí não pertence a você. Isso aí não é da sua boca nem do seu direito. Quando naquele momento se imagina que Jesus vai se complicar, Natanael dá um grito e diz: Filipe, pode vir alguma coisa boa dessa cidade chamada Nazaré? Dá uma olhada para mim, uma olhada para esse povinho desta cidade. Quando você pensa que Jesus vai retratar, o amor de Jesus é tão grande, é inefável. Jesus olha para Natanael: se ele xinga a minha cidade, eu lhe garanto, irmão, eu falava mil e uma bobeira para ele. Só que Jesus não veio bater em ninguém. Jesus veio tratar, veio trazer, veio levantar, veio dar vida. Jesus olha para Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael cai de joelho e diz: Rabi, eu vejo que tu és profeta. Jesus disse: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, se tu crer, a partir de hoje coisas maiores verás. Anjos subindo e anjos descendo sobre o filho do homem. Levante a mão direita para o céu, para o céu, para o céu. Oh, aleluia. Diga: Deus, hoje é a noite que eu quero ver anjos subindo e descendo. Jesus chama Natanael. Dias depois, Jesus ressuscita Lázaro. No dia em que Jesus, Pastor Celso, ressuscitou Lázaro, a Bíblia nos mostra que naquele parâmetro tinha um homem por nome de Tomé. Para quem não sabe, Tomé era físico. E o físico, por natureza, não crê em uma terceira dimensão. Jesus salva Lázaro da morte. Aí agora Tomé segue a Jesus. A tarefa de chamar não para. Aí Jesus agora salva Mateus. Mateus larga o centro de publicidade, sai da alfândega. Aí Jesus vai fazer milagre lá na Sírio-Fenícia. O maior médico da história se converte, o doutor Lucas. Quando Jesus vai ao cartório, ele encontra um jovem de 22 anos por nome de Judas. Tira Judas do cartório e Judas vai trabalhar na contabilidade. Agora começa a política que Jesus vai vencer. Aí agora, para ter 12 homens seguindo a um cidadão, era necessário pagar imposto. Quem foi que criou imposto? Imposto é nada mais, nada menos do que uma criação de Deus. Você sabia que quando você está dizimando, você está devolvendo a Deus o imposto daquilo que ele lhe dá, 90%, e você devolve 10%. Então, na época de Herodes, para alguém montar um grupo de homens ou uma igreja, ele tinha que pagar imposto. Se ele tivesse 10, ele era considerado de vândalo, não pagava imposto. Na corte hebraica, só se pagaria imposto se tivesse acima de 11. Então, como 11 é um número da imperfeição, ele olhou para o pai e disse: eu chamo é 2 e vou pagar imposto. Aí um dia os fariseus chegaram e disse: aí, o teu mestre paga imposto ou não paga? Que ideia ideia é essa de andar falando por aí, usando o templo, usando as casas, usando as ruas, e não paga imposto. Pedrão colocou a mão na cabeça e disse: ai, ai, ai, agora a casa caiu. Senhor, estão nos perguntando se tu paga imposto para manter teu ministério. Como Jesus não deve nada a ninguém, Jesus disse para Pedro: cadê o manzó, meu filhinho? Lança no mar, e agora eu vou mostrar como é que se paga. Pedro pega o peixe, quando tira o peixe, abre a boca, tem uma moeda. Aí Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Politicamente ninguém viu uma mancha nele. Se você abrir os olhos hoje nesse Brasil, você se decepciona. O que tem de governante que me fez passar vergonha, o que tem de deputados que me fez passar vergonha, o que tem de senadores que me fez passar vergonha, o que tem de governador de estado que me fez passar vergonha, o que tem de vereadores de câmaras municipais que me fez passar vergonha, é uma vergonha para o nosso Brasil. É por isso que Deus está chamando homens seletivos e mulheres separadas que queiram liderar este Brasil. Eu quero dar um conselho para você, mocinha. Deus está querendo entregar o Brasil na palma da sua mão. Pastor, eu quero só ser professora. Pensa mais alto, rapaz. Tem uma cadeira na legislação te esperando. Pastor, eu não quero, eu tenho medo. O Brasil não pode ser entregue na mão de ladrão, nem na mão do diabo. O Brasil é do Senhor. Vou profetizar uma unção de autoridade agora. Alguém ficou louco quando... Eu quero ser prefeito da maior cidade do estado de São Paulo. No mês de março eu já vou mudar para lá, que é a cidade de Campinas. Aí alguém me diz: vai acabar de pregar. Quem foi que falou que se for prefeito não pode pregar? Aí alguém me diz: por que você quer ser prefeito? Pai Ricardo disse: não, porque se eu pregar o evangelho 10 anos, Jesus vai me acrescentar bens inexplicável que dá para mim parar. Mas eu quero mostrar para muitos governantes o que é que se uma cidade merece, o que é que um jovem merece, o que é que uma via de rua merece, o que é que as escolas merecem, o que é que os hospitais merecem, a não ser que os corruptos me assassinem antes de eu exercer toda a obra social numa cidade. Mas a cidade merece. Aí você que é crente, você nem imagina o que Deus quer fazer. Aí você diz: Jesus me chamou para pregar. De repente ele não quer você como pregador, de repente ele quer você como uma vereadora da cidade. Não, pastor, eu não quero. De repente ele não quer você como dirigente, uma dirigente do Cinto Oração. De repente ele quer eleger sua cabeça como prefeito da cidade de Maringá. Mas talvez, como você não tem fé e não acredita que Deus é Deus para fazer coisa grande na sua vida, você está murmurando. Eu quero profetizar que hoje esta cidade não pertence a homens macumbeiros, nem a feiticeiros, nem a quibandeiros, não pertence a cachaceiros. Esta cidade não é uma cidade pagã. Se tem alguém desta cidade que pensa que manda nela, está infiltrado em centro de macumbaria e centro de umbanda, Lacuia Candurá. A partir de hoje, Deus vai mandar uma legião de anjos descer aqui. Esta cidade será entregue na mão da igreja. Só quem acredita nisso, sacode as suas mãos para cima, abre a boca. Há 30 anos atrás, Deus usou a boca de Dave Oshu, que era conhecido como Boy Oshu, e ele profetizou na Coreia que do Brasil Deus levantaria uma nação poderosa e inexplicável. Há 15 anos atrás, ele pisou no estado do Murumbi, na capital de São Paulo, e ele disse: o Brasil vai acordar, Deus vai levantar homens e mulheres para serem presidente da república, vereadores, prefeito, e uma religião poderosa chamada aqueles que crê no poder vai ser levantada. Tem gente que pensa que a igreja não vai crescer. Sai da frente, Satanás! eu tenho um conselho para os senhores e para as senhoras. Há 15 a 10 anos atrás, no Brasil só existia 5 milhões de evangélicos. Você sabia que há 10, 15 anos atrás, o Brasil só tinha 5 milhões de evangélicos? Sim, quando o Papa João Paulo veio ao Brasil, eu era criança, foi na Copa do Mundo, aonde a seleção mais perfeita de atleta perdeu para a Itália. João Paulo conseguiu aglomerar em São Paulo quase 6 milhões de adeptos. Passado agora, foi mandado pelo Vaticano vir ao Brasil. O Papa Bento pensou que chegando no Brasil ia abafar. Você sabia que o Papa Bento saiu decepcionado do Brasil? Ele foi para o Anhembi. Lá no Anhembi, disseram para ele, reunimos quase 6 milhões de pessoas na época de João Paulo. Disseram para ele que ele reuniria mais de 15 milhões. Sabe quantas pessoas foram ver o Papa Bento? Sem contar aquelas piadas que ficaram cantando, aquelas cantigas de Bobo Lelé, simplesmente 500 mil. O Papa Bento foi para a Aparecida do Norte. Quando João Paulo foi para a Aparecida do Norte, a rodovia Dutra teve que parar e ser interditada. Quase 1 milhão de pessoas fecharam a Dutra, desde São Paulo até o Vale do Paraíba. Bento foi para a Aparecida do Norte. Sabe quantas mil pessoas ele juntou? 68 mil pessoas. Ele foi para Belo Horizonte e chamou o cardeal bispo do Brasil. E ele perguntou, não é eu que estou inventando, Bento perguntou para o bispo do Brasil, o que é que está acontecendo que os católicos não me seguiram como seguiu a João Paulo? E ele disse, o bispo disse, não é invenção de pastor pentecostal, é o bispo que disse, os católicos estão simplesmente enganando a si mesmo. Eles pulam carnaval, eles traem suas esposas, as moças se prostituem, elas atrai o vírus da AIDS, voltam para casa grávida e depois vem com cara de besta para a igreja na quarta-feira de cinza pedir perdão. E ele disse, daí doente, e o bispo disse, não tem como, existe uma seita no Brasil, chamada de seita dos evangélicos, a cada dia que passa, cresce mais, cresce mais, cresce mais, cresce mais, cresce mais. Haba! Uramambo! Bento mandou fretar um avião de Roma e trouxe o maior cientista de cálculo religioso. O cientista de cálculo religioso é americano, de frente às redes de televisão. Ele disse que até o ano de 2015, 92% do Brasil não será mais católico, mas será do Senhor! Milhares de almas. Aí o arcebispo começou a falar bem assim, Bento, essa seita não fuma, não bebe, não roubam, não trai. Aí Bento disse, e você não tem poder de trazer os católicos para viver? Ele disse, depois que essa seita chegou no Brasil, então. O que fazer para diminuir a força da seita? Aí o bispo disse: olha, o padre Marcelo já está fazendo tudo. Está ensinando línguas estranhas, aquela língua curada. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Brasileiros, que eram os maiores matadores de pastores. Você que não é católico, você que já tem mais idade do que você sabe, seu padre, na época, na região do Paraná, mandou decidir bem, quebrar a porta de igreja. Você sabe disso. Você sabe como é cometido. No Nordeste, que é a minha terra, nem quero lhe contar como que era desgraça. Aí agora fica esses padrecos na televisão. É, tá tomando conta da TV, apelando. Porque a Igreja Católica, Brasília, dá tudo. Os evangélicos, dá. Só que a Igreja Católica não anda tirando o jovem da droga. Não anda pegando o viciado e transformando ele em pregador. Não anda, não faz. Meu amigo, se não houver unção, não há transformação. Essas igrejas aí. Aí ele vai, isso me deixa louco. Você liga a televisão, tá lá o cidadão. Eu liguei a televisão e disse: agora eu vou ensinar vocês a falar em língua dos anjos. Aí eu tal, fico olhando, deixa eu ver, gente. Todo mundo deu a mão, aí todo mundo deu a mão. Aí ficou assim, ó. Eu comecei a dar risada, minha esposa endoidou e disse: para! Eu disse: essa língua é nojenta, rapaz, é furada, é feia! Ele precisa ver eu ser usado em variedade de língua no ouvido dele para ver o que é mistério gostoso. Aí fica. Aquilo que para eles era errado, agora não é. Pegaram o nosso hino, lembra? Quando estourou na época daquele Miranda. Tem estudar. No meio do povo, subindo e descendo. Aonde era que dentro de uma igreja católica cantava o nosso hino? Me diga. Me fale, por favor, você que é intelectual. Lá era assim, ó. Venha Maria. Olha, irmão, quando muita gente aqui chegar no céu, Maria vai dizer: vem cá, você me chamava de véia toda hora, né? Fale-me! Aí agora está gravando nosso hino. Existe um rio. Isso para dizer que somos iguais. Aonde? Só se for em Marte, porque enquanto eu estiver no Brasil não tem igualdade. Meu barco não é furado. Essa igreja sabe como é o Deus que adora de verdade. Só pro diabo ficar nervoso, sacode a mão pra cima, rasga teu grito, adora! Segura, diabo! A igreja não adora pedra, a igreja não adora barro, a igreja não adora ouro, a igreja não adora prata, a igreja não adora Maria, a igreja não adora Cida, a igreja não adora Santo André, a igreja adora Rei dos Reis, Senhor dos Senhores! Primeira cruzada evangelística, Sal da Terra. Será que tem adorador de Jesus aí de verdade, gente? Você acredita que tem crente que não gosta, né? Gosta não. Ninguém falando de Maria. Você gosta dela? Então você está na igreja errada. Vá para aquela da torre, do relógio. Fica falando mal do Papa, tadinho do Papa. Você gosta do Papa? Pega o avião e vai para Roma. Você gosta de Jesus, o Cristo? Sacode a mão para cima. Sai da frente, Satanás! A igreja vai marchar! Décima primeira cruzada evangelística, sal da terra. Isso não é para quem quer, não é para quem gosta. Isso é para quem Deus ama, para quem Ele chama. Ei, Bento, vai passar mal, Bento. Vai morrer igual o outro. Os evangélicos não é seita, somos uma igreja. Nós não somos movidos à imitação. A língua estranha que recebemos é do alto, é mistério. É divina, é celeste, ela queima, ela arde. Será que aqui tem crente batizado com o Espírito Santo e com fogo? Aí tem. Então fala mistério, não tenha medo. Não tenha vergonha, Jesus vence o mundo da política humana. O quinto mundo que Jesus venceu é chamado mundo religioso. Pastor Adeildo, o que é religião? Religião é uma palavra que vem no original que significa religar. E o apóstolo escreveu que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, alimentar as viúvas e tratar aqueles que estão enfermos. É fazer bondade. Ora, isto no sentido humano, social e literal. Porque a verdadeira religião de Jesus foi trazida pela unção do poder do Paracleto Espírito Santo. Jesus vence o mundo da religiosidade. Quando Jesus começa seu ministério, Jesus inicia o ministério na cidade de Nazaré. Mas os habitantes de Nazaré não lhe deram nenhum apoio moral, nem social, nem político. Começaram a dizer que ele, por ter sido criado lá, não tinha valor. Você sabia que dentro de Nazaré, Jesus tirou demônios perigosos? E os discípulos chegaram a perguntar: Senhor, por que é que o povo não te honra na cidade? E ele disse: o profeta nunca terá honra a não ser na sua própria cidade. Aí ele sai de Nazaré e vai para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, ele faz aquele milagre estupendo e assustador. Quatro homens levam um paralítico em cima de um eirado, coloca os seus olhos. Ele diz: filho, perdoado aos teus pecados. E os fariseus começam a coagitar, dizendo: quem é este que diz que perdoa pecado? Conhecendo os seus pensamentos, disse Jesus: qual é mais fácil dizer, perdoado é os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda, para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra? A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa andando. Cafarnaum conheceu a glória de perto, mas a mesma cidade de Cafarnaum excomungou Jesus, expulsou Jesus, cuspiu em Jesus, de tal maneira que Jesus lança uma parábola com tristeza, dizendo: se eu tivesse feito esses milagres na cidade de Sodoma e Gomorra, teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, que não crer na minha palavra. Ele sai de Cafarnaum e vai para as margens do mar da Galileia, conhecido como Águas de Tiberias, e ali ele monta na popa de um barco isoladamente e inicia uma obra crucial até a sua morte. Quatro seitas venenosas odiavam Jesus. A primeira seita era chamada dos Essênios, eram os tais que apregoavam uma salvação em comum a todos, perdoado uma vez, perdoado para sempre, e não é muito bem assim. Depois vinha a segunda seita, que eram os Herodianos. Os Herodianos era a seita daqueles que proclamavam acerca de uma liturgia social e a proclamação em respeito a Herodes. A terceira feira eram os que se chamavam Nicolaita, eram os que apregoavam a maldade e a prostituição. A quarta eram os fariseu, eram os tais que dizia que amava a lei, seguia a lei, cumpria a lei, andava na lei, vivia na lei, pela lei, dentro da lei, com a lei. Os tais não obedeciam nada da lei de Deus. Os fariseus serviram apenas de patamar para Jesus ser reconhecido na cidade da Galileia. Quanto mais eles criticaram o Senhor, mais Jesus aparecia em glória. Quanto mais eles diziam que Jesus era diabo, você sabia que eles disseram que Jesus era o diabo em forma de carne. Jesus nem ligou, entrou aqui e saiu por aqui. Jesus disse: importa que eu faça a vontade daquele que me enviou. Não tem problema se não vão com tua cara, não gosto do teu jeito de falar, não aceita tua voz, não dão valor aos teus ídolos. Não perca a cabeça, não precisa tomar diazepam, não saia da igreja nem mude de cidade. Se alguém não gosta de você, vai ter que engolir você e atravessar. Quem te levantou foi Deus, quem te abençoou foi Deus, e eu me atrevo a te dizer: o que Deus entregou à tua voz, Deus não entregará mais a ninguém. Faça o que Deus mandou, pregue mais, cante mais, ore mais. Você é uma ameaça para o reino das trevas. Sabe por que você está desanimado? Não é coisa qualquer. O diabo está te tentando tirar da casa do Senhor. Sabe por que você está querendo desistir da trajetória espiritual? Mais do que eu e você, o diabo sabe que Deus vai cumprir ainda este ano uma grande promessa na tua vida. Promessa tal que vai marcar história. Deus me disse que vai marcar história. Deus me disse que vai marcar história. Deus me disse que vai marcar história. Deus me disse que vai marcar história. Deus me disse que vai marcar história. Levante-se quem quiser, mas Deus vai marcar história na tua vida. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Prega mais, meu filho, vai em frente. Levanta a cabeça, mulher, não desista do casamento. Quem vai sair da tua casa não é teu marido. Quem vai sair de lá é o demônio da separação. A tua família é do Senhor. Essa é uma primeira cruzada evangelística. Sal da terra. Tá sentindo Jesus pertinho aí, irmão? Tá sentindo Jesus? Quem tá sentindo Jesus aí? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Quando a igreja deixar de ser religião, a igreja será uma arma na mão de Deus. O que é que você é? Aí ele respondeu: eu sou religioso. A prática da religiosidade é fácil. Agora a prática do cristianismo é sangrenta. Os fariseus, os herodianos, os anselmos, os saduceus, os nicolaitas, os centuriões, os escribas, os herodianos, os pilatenses, a corte romana, os contra, os invejosos, os ciumentos, soltar uma bomba na sua mão, bem quentinho, escuta. Quer sucesso? Quero, pastor. Quer ficar famoso? Quero, pastor. Tô louco, não vejo a hora. Tem certeza? Está disposto a receber glória, pastor? Não vejo o momento. Fecha meus olhos e me vejo só sendo ovacionado. Fulano. Você está preparado para receber essa glória? Quer? Ele montou no jumento, vai entrando dentro de Jerusalém, empinou a cabeça e a nação gritou: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Que bonito. Quando ele reparte o pão, ele diz para Judas: um de entre vós é o diabo. Aí aquele medroso Pedro olhou e disse: eu não sou, né, senhor? Ele diz: aquele que me deu um bocado molhado, era melhor que ele não tivesse nascido. Como todos davam um bocado molhado na mão e beijava, todos colocaram na boca dele, ele come e recebe um beijo. Só que beijo de Judas é diferente. Beijo de Judas é mais molhado, tem mais saliva. Beijo de Judas é mais carinhoso, ele gosta de suspirar no ouvido. Beijo de Judas é sentimental, ele vem com aquela cara de dengoso, metido a Dom Juan. Beijo de Pedro é um beijo sem graça, explosivo, porque ele é sanguíneo. Cuidado com Judas, ele vai vender você. Você cresceu demais, é muita autoridade na tua vida. Então, como Judas nasceu sem ser, ele vai tentar tirar você de linha. Cuidado com Judas, irmão! Judas não vai descansar até saber que a sua sentença saiu. Judas não vai sossegar até saber que sua cova está limpa para ser sepultada. Judas não vai descansar até descobrir que a sua cruz está pronta. Judas não me ama. Judas foi envolvido pelas emoções. Judas foi envolvido pela fama e glória. Judas não tem amor às almas. Judas não tem amor ao ministério. Nem de Pedro, que dirá de Jesus. Judas quer ver o teu fim. Prepararam, vendeu, deixou. Desceu do monte Getsêmani. Pedro até tenta defender, mas é reprovado. Judas assiste o lavrador lavrar uma cruz de 140 quilos. Para quem é essa cruz, fulano? É para aquele homem que tu vai trair. Será que ele aguenta? Judas assiste o entrelaçar dos espinhos. Para quem é essa coroa? É para o homem que tu vai trair. Para quem é este chicote? É para o homem que tu vai nos entregar. E essa via, com cartaz de outdoor, é para o homem que será vaiado por tua causa, Judas. Toda a igreja tem um Pedro, um Tiago, um João, um André, um Felipe, um Tomé. Toda a igreja nasce um Judas. Judas no ministério, perverso, puxando o tapete do amigo, entregando o companheiro com palavras maldosas. Cuidado, se você não pode fazer o que ele está fazendo, sai da frente, porque se Deus precisar te matar para exaltar ele, Deus vai tirar a tua vida. Teu sucesso pode incomodar pessoas. Tu ainda é novo. Tu tem 20 anos e um ponto. Tu está sendo formado pela mão do teu líder. Nunca traia ele. Morra por ele. Dê a vida por ele. Chore por ele. Apanhe das mãos dele. Mas você vai prevalecer. Você será maduro e vai entender um dia por quê. não se junte com aqueles que falam mal dele. Não converse com aqueles que falam mal dele. Não pegue pedra com aqueles que falam mal dele. Porque a partir de hoje, Deus vai te dar um ministério. O mesmo dele repousará na tua vida. Só quem crê, levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Amém. Judas no seu trabalho, fazendo conversa fiada, calúnia, para você perder o emprego. Judas na sua empresa, falsificando suas ideias, induzindo ajudantes e funcionários. Cruzada evangelística, sal da terra. A galerinha, receba fogo, receba fogo, receba fogo, fogo, receba fogo, fogo, fogo, receba fogo, fogo. Meu Deus, está dentro de mim, Jesus, está queimando. Parece que eu vou ser arrebatado. Eu vou ministrar o sobrenatural. Recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe. Agora, agora, agora, agora, vai, vai, vai, vai, vai. Quer pular, pula, quer dançar no espírito dessa? Pisa na cabeça da serpente. Seja cheio, cheio, cheio, cheio, cheio, cheio. Cruzada Evangelística Sal da Terra. De provas de fogo aqui hoje, vão te matar, mas tu não vai ficar prostrado, vão te sepultar, mulher, mas hoje Deus está te dando um chão. A cova não vai resistir à unção de Deus na tua vida. Valdisson, Deus mandou eu fazer um negócio aqui com você e com o Cláudio. Pastor Celso vai segurar na mão de vocês dois, e a unção que vocês estão vendo derramada nessa igreja é só o começo do que Deus está para fazer. A graça que está nele vai abençoar as vossas vidas, e um grande sucesso vos espera para o ano de 2008. Receba, pegue na mão deles, pastor Celso, transmita, e não resistam. Segure na mão do seu irmão aí agora, agora, meu Deus do céu, vai tremer, vai tremer. Cadê o fundo musical? Solta ele aí. Fica à vontade. Coloque ele mais alto, à vontade. Levante a mão unidas para cima agora. Meu Deus. Nunca lá, glória séria, com glória. Unido com glória séria, com glória. Jura banda candura bacando, leva calaçou. Estuia cá, tuite, que médio estou. Tudo do da agora. Façam um grupo de três e três. Façam. É o que Deus está mandando eu fazer. Façam. A pessoa que você sentir e segurar na mão dele, três em três aí, faça. Jesus Cristo vai mandar um abalo na escala rista espiritual da cidade de Maringá. A glória do unigênito vai descer na tua vida. Moço, Deus está te levantando como pregador nesta cidade. Prepara-te para ser um baluarte. Moça, Deus está confirmando o projeto social e missionário na tua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará a partir de agora. Deus manda um caminhão de glória no meio da tua igreja. Comece a adorar. Se Deus mandar você profetizar para alguém, entregue a mensagem. É Deus que está mandando, é Deus que está falando. Recebam. Lá em cima na galeria mesmo, lá na rua, recebam. Começa a arrebatar pessoas aqui agora, Senhor. Eu profetizo arrebatamento de sentido. Arrebatamento agora. Cura. Eu venci o mundo. mundo. Deus venceu o mundo. Você não é derrotada. Você não nasceu para perder. Você não é derrotado. Tu é mais do que vencedor e vencedor. Hoje é noite da vitória nas tuas mãos. Cruzada Evangelística, Sal da Terra. A esperança viva. Eu oro pela tua igreja nesta noite, meu Pai. Eu oro pelo ministério do pastor Celso nesta cidade, meu Cristo. A sua viagem para Israel. Eu oro pelo ministério dos galileus. Eu oro pelo ministério desta igreja. Eu oro por cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada criança. Por esses que aqui vieram, meu Deus, eles vieram para receber algo de ti, meu Pai. Satanás decretou no inferno, meu Cristo, que a vitória não seria de nenhum deles, mas para a vergonha do diabo, tu está derramando vitória. Pérolas preciosas, tu vai começar a batizar crentes aqui agora. Eu quero que tu batize aqueles que ainda não falam em línguas estranhas, aonde a minha voz estiver sendo ouvida. Começa a batizar, Senhor. Começa a batizar, Senhor. Aonde tiver um crente que crê, receba línguas estranhas. Agora, aonde houver um enfermo, qualquer que seja a sua doença, eu decreto saúde lá na casa dele, lá na casa dela. Aqui hoje, começa a curar. Começa a curar. Levante as tuas mãos para os céus agora. Levante, levante, levante. Diga: Deus, eu quero poder. Mais alto, diga: Deus, dai-me poder. Grite: Deus, dai-me poder. Mais alto, diga: Deus, eu quero poder. Levanta o pé direito, levanta o pé direito. Eu vou contar até três. Tu pisa na cabeça da serpente e deixa a glória de Deus te tomar. É um, levante o pé. É dois, abre a boca. É três, esmaga. A transmissão da 11ª Cruzada Sal da Terra. Levante as mãos assim. Pega a bandeira, segura a bandeira aí, segura a bandeira da vitória, pela fé, pela fé. Só balança a bandeira quem tem vitória. Irmão. Balança com glória a Deus e aleluias aí, vai. Dá uma salva de palma para Jesus, que ele merece. Aleluia. Agora levante essa mão bem alta e dê mais um brado de vitória bem forte aí. Eu quero ver um pouquinho da glória de Deus. Aqui está cheio de glória. Olha aí. Não tem algo diferente. Aqui tem poder de Deus. Sente um clima gostoso. Play back. E aí, envolvendo muita gente. Aqui poder, mas dando glória pra receber. Veja o varão trazer renovo, tem vitória pra quem crê. Pela fé forte dele toca, vai sair virtude pra você. A bênção de Deus está aqui. Se quiser, pode sentir. É glória, glória que sobe. É glória que desce, trazendo renovo neste lugar. Já vejo um farol de branco, trazendo vitória. É clima de glória, pode glorificar. Cadê o posto da glória a Deus? Aí eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Receba a bênção, receba a poder, vai dando glória pra receber. Veja o farol, trazendo renovo. Tem vitória pra quem vê. Pela fé pode ele tocar, vai sair virtude pra você. A bênção de Deus está aqui. Se quiser, pode sentir. É glória, glória que sobe. É glória que desce, trazendo renovo neste lugar. Já vejo varão de branco, trazendo vitória. É clima de glória, pode glorificar. Agora levante essa mão bem alta e vai dando glória. Assim vem, eu tô quero ver. Olha aí que maravilha. É glória. Glória, glória. Assim. Glória, glória. Glória, glória. É glória sem cessar. É glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Tá cheio de glória neste lugar. É glória, glória que sobe. Não, Deus, é quem? É glória que desce, trazendo renovo neste lugar. Já vejo um varão de branco, trazendo vitória. É clima de glória, pode glorificar. É glória, tá? A glória. Assim. Glória, glória. Eu quero ver. Glória, glória. É glória sem cessar. Levante a mão da glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Tá cheio de glória neste lugar. Glória, glória. Tá cheio de glória neste lugar. Glória, glória, tá cheio de glória neste lugar. Ah, glória! 11ª Cruzada Evangelística, Sal da Terra. Exalte, levante a mão. Diga comigo, Deus, hoje foi marcado a minha vida. Eu venci com Cristo todas as barreiras. Amém? Agora, cada dedo que eu levantar, você vê qual é a glória mais forte que você dá. Vamos lá? Um, dois, três. Evangelística, Sal da Terra. Você vive enfrentando sequia. O quê? Muitos espinhos pra pisar na caminhada. E às vezes, sem querer, você começa a reclamar. Por quê? Porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé parece que se abala. Na oração você se cala. Acabou seu argumento. Escute o que eu te digo agora. Não desista, sempre chora. Deus trará o livramento. E é hoje aqui. Em vez de reclamar, comece a adorar. Eu quero ouvir. Comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu. No céu, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Neste nome santo, você pode crer. se a luta é grande, ele é bem maior. Ele quebra as cadeias, não te deixa só. Se o inimigo vier te afrontar, ele ordena anjos para ti. Adore! Exalte com a alma, proclame a meu Deus, está lindo demais! Sua bênção chegou, chegou. Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua. Em nome do Senhor, meu Jesus, a vitória do povo de Deus. Se você acredita na vitória, levante as suas mãos mais uma vez. Dê um prego de vitória aí. Jesus, é muita glória, pastor Neil. A sua fé parece que te abala. Olha aí. Na oração você se cala. Acabou seu argumento. Escute o que eu te digo agora. Não desista, geme, chora. Deus trará o livramento. Vocês, em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Neste nome santo, ele vai vencer. Se a luta é grande, ele é bem maior. Ele vai não te deixa só. Se o inimigo vier te afrontar, ele ordena anjos para te guardar. É por isso que adore, exalte igual. Proclame agora, sua bênção chegou. Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua. Em nome do Senhor, adore e exalte com a alma. Proclame agora. Benção chegou, chegou, chegou. Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua. Em nome do Senhor. É no nome de quem? Levante as suas mãos e declare aí. Em nome do Senhor, meu Jesus. Jesus merece uma salva de palmas. Toda glória a Ele. Eu quero fazer uma pergunta. Se há em nosso meio pessoas não evangélicas, não cristãs, pessoas desviadas, pessoas afastadas da casa do Pai, e que agora a igreja ora em espírito, porque Jesus quer salvar muitas vidas, recebe a Cristo como seu Salvador. Aonde está a primeira alma para aceitar ao Senhor Jesus? Saia do seu lugar, se desprenda. Jesus lhe chama para lhe dar vida eterna. Jesus venceu o mundo por você. Cadê a primeira pessoa? Um jovem, uma moça, um amigo, uma amiga, que prazerosamente quer receber a salvação de graça. É de graça. Tudo isso é de graça. Aonde está? Está vindo aqui. Aleluia. Está vindo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa? Olha aí o milagre, recebendo um abraço do pastor Celso, pastor da igreja, entregando a mensagem de Deus. Cadê a segunda? Aqui é a segunda? Vem aqui perto. Cadê a terceira pessoa? A terceira vida. Cadê você, meu amigo, minha senhora, meu senhor, meu jovem, moça? Jesus está te chamando para te dar vida eterna. Você faz parte da geração vencedora. Aonde está? Aonde está esta terceira alma agora? Vinde a mim, disse Jesus, todos os que está cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus 11:28. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só depende de você. O último passo Jesus deu: morrer pelos nossos pecados. Paulo escreveu e disse: ó morte, onde está a tua vitória? Inferno, cadê o teu aguilhão? Tragada foi a morte. A força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê você? Vem agora, você está na rua, está me ouvindo, está assistindo pelo telão. Você vai deixar para amanhã? Pode ser tarde. Quando você ouvir a voz do Senhor, diz a Bíblia, não endureça o teu coração. Não estou lhe chamando para ser um religioso. Religião não salva. Estou lhe chamando para aceitar Cristo como Salvador e confessar a Ele, que é o único que perdoa os nossos pecados. Aonde está a terceira pessoa agora? Se não tem ninguém, que pena. Mas que você tenha uma outra chance para ser salvo. Vou entregar o microfone ao pastor da igreja, e se ele me permite, posso avisar? Eu vou estar lá fora atendendo os irmãos com os DVDs de mensagem. Aqui está o DVD Menina Missionária Gideões 2008, custa R$15. Se você puder me ajudar, eu fico grato. E o livro Julgamento, Vida ou Morte. Os CDs dos Galileus custa apenas R$10. Tem outros temas, você pode fazer uma coleção de material. Tem temas de mensagem do pastor Celso também lá fora. Você pode abençoar a minha vida. Está aqui, o standard nosso está do lado esquerdo. Você vai ver esse negão de camisa amarela lá? Sou eu. Não pensa que é uma abóbora não, tá? Estou lá dando um autógrafo e pedindo uma bênção de Deus na sua vida. Pastor, está aqui. Obrigado.